Salve, meu chefe. Salve, Benedito de Aruanda. Salve, Jeffers. Universal. Pode falhar, meu. Pode falhar que as carroças já estão andando. Então vamos lá. Pai Benedito, acho que a primeira pergunta que as pessoas ficam em mente quando pensam no espírito é por que que a gente tem que evoluir? Olha, meu filho, por que tem que evoluir? É uma coisa que botar um chicote na mão de Deus e todo mundo se amarrar em tudo que é árvore e pedra. E Deus vai chicotando e diz, evolui, evolui, evolui. Não é assim, meu filho? É, por aí. Nego não tá sendo sarcástico, não, mas os tempos estão aí. Olha, meu filho, tu tá querendo, né, meu filho? Eu vou dar a resposta do meu jeito muito enguinhonhante, viu, meu né? Para todos os filhos pensar, porque o nego não está aqui para induzir ninguém à sabedoria e à salvação, nem muito menos à ignorância e à perdição. Porque isso são estados de ser alguma coisa. Quem é, não é alguma coisa. É tudo que cabe todas as coisas. Ou que está todas as coisas. Então, que os filhos possam ser o é verdadeiro de cada um. Vamos à explicação, Nonha? Vamos. Sem ferulho. Deixa eu só cuidar aqui do meus boi, dos meus burros na carroça, que eles estão muito apressados. Meu filho, se eu responder essa pergunta dentro de um ângulo, de um olhar espírita, a palavra evoluir perante o grau de consciência humana cabe bem. Se eu levar mais para o brahmanismo, hinduísmo, xintoísmo, taoísmo, talvez isso já comece a mudar de figura, viu, meu filho? Se eu levar para o lado xamã, ou para outras filosofias, Rosacruz, maçonaria, vai mudando aí, vai mudando. Pode o nome evolução continuar, mas o sentido perante o convir, a acepção, e a convicção que formata a persona, no pensamento, no sentimento e nas emoções, o que o ser psíquico ou espiritual carnado, no caso, que eu estou falando para os filhos carnado e desencarnado também, vai surtir em efeito como verdade ou mentira, já é outra bem diferente. Então, Benedito fala muito, porque o negro entende que são muitos graus de consciência, muitos graus de expressão, e a verdade é uma. Que se agloba em vários nomes. Vida. Amor é vida. E a vida é amor. Falei duas, mas é a mesma coisa. Entende? Mas os filhos preocupam como a vida do outro é levada. E como a sua própria vida pode se levar. Aí já vai este amor se diferenciando em várias e várias, várias, várias, várias formas de amar, como múltiplas e múltiplas e múltiplas formas em sentido próprio de si mesmo, de como se amar, ou de como amar o alheio, como também de como viver as suas vidas e de como o alheio deve vivenciar as próprias vidas, ou vida em si, perdão. Entende, meu filho? Então, a evolução, se eu levar num ângulo espiritual, no sentido espírito puro, não estou falando de alma, carnada, estou falando de espírito puro, que vocês chamam de espírito puro e perfeito, que não é o meu caso, viu, meu neto? Não existe. Existe um emanar de realidade. Quando eu digo não existe, isso pode fundir um pouco a cabeça dos filhos, porque o espírito está se expressando dentro de um tempo. Pequeno e minúsculo, dentro de uma atemporalidade que o espírito reside, muito maior. Agora, no momento que tiver espírito, dentro da dimensão física, puro e perfeito, aí o nego pode até dizer que está errando ou falando bobagem no que eu estou tentando dizer. Só existe evolução para as expressões em emanar em várias realidades que a mente cria, que a consciência sustenta e que o ego se compraz e alimenta. Aí existe evolução, mas a evolução para um espírito puro, que não é o meu caso, seria o quê? O se autotransmutar e se transmorfar. O ego, no sentido de transmorfo, a consciência e a mesma mente. É um vai e volta, como se fosse o oito pitagórico, viu, meu neto? Sim. A luz e a escuridão. Mas quando Pitágoras... Posso falar de Pitágoras, meu filho? Sim, senhor. Ou é outro cabeçudo, né, meu filho? Então, Pitágoras, quando falava de luz e escuridão, trevas ou luz, para ficar mais simples, ele não falava de sentido polárico, de polaridade. Ele falava em sentido de propulsão, como uma batida de coração. Aquele que leva para alcançar algo e aquele que traz para si para manter a si mesmo. Os filhos que estão escutando com a intenção de estudar, talvez entendam o que o nego está dizendo. Aquele que leva para alcançar. Então, ele distancia de ti para alcançar. Ele não pega, ele distancia de si. Isto é o espírito. É este o puxar perante a eternidade. E neste leva, que pode ser levado não para um lugar, mas de uma forma como se fosse uma grande massa, isso já foi falado até por Criptorus, como se fosse uma massinha de modelar. Essas massas de colégio, para ficar mais simples e figurativo, viu, meu filho? Uhum. Já enferula. Como se fosse essa massinha de modelar de uma forma em androgiro, meu filho, girando em todos os lados e ao mesmo tempo ela vai se amassando e se contraindo como o coração, então ela não tem forma definida. Mas cada giro que ela dá formata ao seu emanar uma realidade de expressão totalmente antagônica e ritmizada de forma diferente em polaridade, densidade, radiação, frequência, vibração, energia e expressão de vida perante a luz e a quinta essência, a matéria. Está explicado, meu filho? Nossa, sim. Neste sentido, desta propulsão, desta massa que eu vou chamar de Deus Amor, ou vida, deste grande coração sem forma, por isso que não tem como explicar o que é Deus, a não ser dizer que Deus é, só é, esse E e o pontinho em cima. Viu, meu filho? Uhum. Tá ouvindo, meu neto? Tô. Sem firulagem. Eita. Quer dizer o quê? Quer dizer que essas expressões, elas já são mais conhecidas e concebidas pela consciência, pelo ego e pela mente, de uma forma, se eu lá posso dizer, atemporal. Vai se atemporizando. Então, quando existe o tempo ilusório da mente, o velho agora vai fundir o miolo dos filhos. Graças a Deus. Não existe a tua mente. Existe uma coletividade mental, galáctica. E esta mesma coletividade, mente, vai dar um nome simples, ela é como se fosse uma penícula. Ela é uma expressão, ela seria a primeira expressão em emanar de um grupo de espíritos puros. É, daí fundiu mesmo. Não funde não, é só o filho pensar. O que, que é emanar? Então o velho vai botar uma esfera. O filho gosta de fazer desenho? Sim. Vamos fazer desenho, meu? Vamos. Agora o Tomé, agora é com o Tomé, viu, meu? vamos jogar a bola pra ele, né, meu? Então, vamos botar. A bolinha que tá no eixo é simbólico, viu, nego, que estão escutando os cabeçudos. Ajuda esse nego em guinhonhonho. Simbólico, porque o nego tem que dar forma. Vocês entendem assim, então eu vou ter que dar forma, né, meu? Ah, isso mesmo. A bolinha que tá no meio, a bolinha, é Deus. É amor puro. Não tem firula de bem e de mal. É amor puro. Só que esta bolinha, que eu estou dando forma, ela é amorfa. Amorfa. E além de ser amorfa, ela gira de uma forma em todos os ângulos imagináveis. Mas ela tem um atributo, se eu posso dar numa forma humana, que se chama atemporalidade. Ela não tem tempo. Se ela não tem tempo, a luz tem uma outra equação dentro dela. As vibrações e as frequências têm uma outra ação quântica dentro dela, ou melhor, sobre ela e nela. Lembrando que o nego está falando palavras humanas para os filhos entender. Vou tentar entender também, que o nego é burro. Então fica difícil para os negros que são inteligentes entender esse meu cabejudo. Então a primeira expressão androgiro em todos os lados, e esse androgiro também é simbólico. Tá ouvindo, meu filho? Sim. O negro tem que dar este tipo de nome para ficar mais humano, porque não adianta eu vir trazer aqui uma expressão que os humanos não entendam. Claro, claro. Então o negro está simplificando, pelo amor de Deus. Porque, na verdade, se eu falar em termos espiritual, ela não se move, mas eu vou dizer assim para ficar mais simples. Não estou me contradizendo, é como vocês entendem. Tá. Então, esta bolinha está girando, tudo que lado, aquela coisa toda, parece uma marcha. E num desses giros, ela emana dela e por ela mesmo, ou de dentro dela, se os filhos quiserem pensar assim, uma outra equação, mas essa equação quântica cria uma coexistência como uma penícola que já tem um ritmo de tempo criado ou co-criado. Esta penícola se chama mente. Tá ouvindo, meu filho? Tá, tô. É, pra quem tá ouvindo, é película, né? Isso, meu filho, é que o negro tem essa dislexia, sim, o seu Edson pende a língua do preto velho, que também já vem preto velho fazendo firula, pra dificultar, né, meu filho? Sim, não, mas eu só falo pra esclarecer, porque às vezes... Mas obrigado, o filho me corrige, que sim, o negro é meio complicado aqui a coisa. Senão eles pensam que é uma pena pequena. Não, então tá, repete a palavra. Película, gente. Película. Mas os negros sabem, o negro sim, tem sim, é só falar uma vez. Véio, coitadinho, agora eu tô apelando, né, meu filho? É só falar uma vez, eles já entendem, vai lá. Então tá bom, meu filho. Uhum. Tomara que entenda, né, meu filho? Sim, agora vão associar, né? Pode, então, pode falar. Uhum. Então, esta penícola, esta penícola, pode, ela continua girando em volta desta marcha, desta primordial marcha, que seria Deus. Mas entenda, ela gira, mas ela é quântica, ela não se desliga. Mas ela não obedece à mesma rotatividade do eixo. Ela seria livre, porque ela é quântica, e ao mesmo tempo, em pulsos emanentes, ela é coligada, porque ela não se desliga da sua matriz. Mas por ela ser quântica, esta penícula, repete, meu filho, me ajuda. Essa película... Película, agora o negro não era mais, porque isso funciona assim que se mede, então eu não vou estar brigando com o psiquismo dele. Tá bom, não tem problema. Entende, meu filho? Sim. Ela vai girando também no sentido androgiro, todos os lados, só que ela já tem um ritmo de tempo. E por ter um ritmo de tempo, perante o que vocês conhecem por partículas virtuais, que é assim que a ciência está chamando hoje, e a teoria M da mecânica quântica, tá ouvindo, meu neto? Hoje eu tô fino, sem firula. Tá, doutor. Não é doutor, meu filho, tá na hora dos filhos entender que são Deus. Entendeu? Buscar quê? Buscar quem? A si mesmo, em Deus. Então, o que é que acontece, meu filho? Essa penícula, por ela girar em várias formas, e ao mesmo tempo sem ter forma, cada pedaço dela tem um ritmo. E cada pedaço dela teria, por lógico, uma forma distinta. Se a forma governa dentro da física de vocês, o direciona, propulsiona, dirige, encaminha as propriedades da luz, quando a luz viaja perante o tempo e o espaço, instantaneamente é uma penícula una, que em cada pedaço dela tem uma realidade bem distinta da outra. Assim vai se criando o fluido que vocês chamam cósmico. Dá para entender, meu filho? Sim. Você já aproveita que eu sou velho, viu? Mas bom dizer que o velho é louco. Ou é o médico fingindo. Uma ou outra não tem problema. Tá vendo, então, meu? Então, o fluido cósmico, ele é uma projeção de Deus. Não. É uma projeção de algo que pode, perante uma referência de vocês, ser chamada de Deus. Mas no momento que ele se propaga perante o vácuo, o vazio, estou dando nomes que a ciência de vocês entende para os homens entender. Porque conforme os níveis de consciência, eu já vou falar diferente, viu, meu filho? Não é melhor. É a mesma coisa, só que em outro ponto de vista, para não me comprometer, tá bom? Também não chamar os filhos nem de sabidudo, nem de burro. É. Então, que é o que ocorre, meu neto? Se em dado pedaço dessa marcha existe um propulsório, um propulso ou empuxo do que vocês conhecem por luz diferente, cria-se ritmos de tempo e espaço diferente. Cria-se universos paralelos. Porque até então é uma massa imensurável. Não tem como calcular o tamanho. E também não tem como dizer se ela vai para frente ou vai para trás. Ela gira em hidrogênio. E ela é disforme. Está entendendo onde eu quero chegar, Melf? Esta massa, quando ela alcança em si outras proporções. Agora vai fundir o cabeça dos filhos. Talvez o filho não sei se vai querer postar isso. Porque pode confundir, mas está na hora das pessoas entender que o povo de Aruanda não é burro e ignorante. E que os preto velhos se fazem de um jeito por amor e carinho aos filhos. Isso aqui que o Diego está falando, qualquer preto velho do Manda sabe. Qualquer mas, um. Não, qualquer um. Só que vão explicar talvez de uma forma muito mais simples e muito mais profunda e assertiva de que esse nego cabeçudo. Benedito de Aruanda. Entende, meu filho? Então, o que acontece? Aquela primórdia massa, aquela esfera do centro, que não é a que eu estou falando como penícula agora, ela não para de propuxar realidades. Ela não para. Então, entenda que cada puxo que ela dá não vai ficar entre esta primeira penícula. Ela vai ultrapassar a primeira penícula. Você entende, meu filho? E assim, incessantemente. Só que quando essa primeira penícula ultrapassa, perdão, essa segunda penícula ultrapassa a primeira, este choque de energia entre algo muito mais rarefeito, que está sem ritmo, a algo que já criou um certo ritmo, cria o que vocês chamam da protoforma de algo similar ao início da matéria escura. O que vocês chamam de protoforma do fluido etéreo. Protoforma que é da matéria. Protoforma do sentido cósmico plasmótico. Aí depois vem o pó cósmico e essa coisa toda. Essa firulagem toda. Então, para não ficar cansativo aos filhos que não gostam desse tipo de conversa, ainda mais num preto velho, o velho vai tentar dizer o quê? Eu estou pulando muita coisa. Mas dentro desta galáxia de vocês, eu pulei muita coisa. E é para crítica mesmo, é para os filhos criticar e ficar com gostinho de quero mais para, não digo julgar, mas quando vêm outras entidades, perguntar o porquê que o Benedito falou isso. Cada um vai falar uma coisa, então isto é conhecimento. Ao ponto de dizer que eu estou falando não é verdade absoluta. A verdade absoluta é quem você está e até então o que você pode ser. Agora, o absoluto é o que você é. E esse o que você é não é nem como você está e nem como você pode ser também. Entendeu, meu filho? Porque quem está aí pode ser é coisa de ego, coisa de grau de consciência. Então, pulando muitas coisas, o preto velho Benedito Daruanda, meu neto, tentou dizer que não uma galáxia, mas um grupo imensurável de galáxia é uma expressão rústica e bruta e tosca por este preto velho, eu vou denominar a mente. Vou repetir mais uma vez para os filhos que gostam de complicar as coisas. Vai estar dizendo o nome mente, porque é assim que vocês aqui neste plano dual entendem. Então seria uma mente única que ritmiza várias realidades. E dentro dessas realidades ela vai criando vórtices dentro dela. Vórtices gigantescos que vão se compactando em vários ritmos, em várias pressões ou magnetismos diferentes. E isso vai dando criações a grupos de galáxias e sistemas galáxios com realidades multiversas totalmente distintas. Então, quando vocês, meus filhos cabeçudos, falar de Deus, interpretem que Deus é o todo. Não é o tudo que vocês acham. Tá mais claro, meu filho? Tá. Porque é quântico isso. Aí quando fala em quântico, os filhos falam, ah, mas um preto velho falando de quântico parece um nome feio, parece um palavrão, né, meu filho? Uhum. Não pode falar essas coisas. Eu, os preto velho tem que ficar na eterna charuto, cachimbo e batendo com a bengala no chão. Porque se descaracterizar é como se sumisse a Umbanda. Sabia que o Diego já ouviu isso? Já ouviu isso? Já ouvi, meu filho. Já nos lugares que o Diego é metido, vai dar palestra com o médium, que se eu viesse diferente é descaracterizar a Umbanda. Como se a Umbanda necessitasse de forma, de modo. Porque não é nem a forma, nem o modo que traz a fé. A forma e o modo e a maneira alimenta a crença. O que alimenta a fé é o abstrato que você acredita. Se crer e crer plenamente detentor, nem é merecedor. Guardem isso, meus filhos de Umbanda. Porque filho de Umbanda não cai. E filho de Umbanda, para cair, só cai pelas suas crenças já pegadas na forma, no modo. Então o negro não está dizendo que agora eu sou assim porque esse médio permite, que todos os preto velho tem que ser assim. Mas de vez em quando, conforme as pessoas que vêm falar com nós falamos do jeito que é mais cabível, né, meu filho? O senhor... Seria estupidez da minha parte falar de uma forma truncada, com uma pessoa que de bom coração e de bom índole, porque nem sempre a pessoa é educada, ou vamos dizer, conhecedora de várias coisas, é gavola, é debochada. Uhum. Muitas vezes ela se expressa daquele jeito, como também o mesmo preto velho que vos fala, se expressa dessa forma um pouco tosca, porque ama. Não é porque quer, é porque eu amo, meu filho. Uhum. Então eu não estou me forçando a algo. Eu sou este algo porque vocês assim faz toda essa firula. À vontade, meu filho, porque hoje a carocha está indo a pique. Então ficou duas coisas assim. Por que que a gente tem que evoluir? Daí o senhor trouxe um negócio que a mente... É para fundir os miolos. Que a mente é alguma coisa. Você então... não entendeu, Bulo? Tem gente que não vai gostar muito do começo desse assunto. Se vai achar que o preto velho Benedito se perdeu. Mas não me perdi não, meu claro filho. Que não. É proposital. Precisa estudar. Com calma. Então, agora, para responder a sua pergunta, bem simples. Vamos ver. Perante o espírito puro, eterno, não precisa de evolução. Não. A evolução é dentro do quadrante, onde cabe, eu vou usar essa expressão, meu amigo, o ego. Onde cabe graus de consciência. E aonde, se eu falar a verdade, nem a mente evolui, meu filho. Porque a mente é o binóquio de vocês. É um instrumento. É o mentiroso. Né? É o mentiroso. Não é binóquio, aquele bichinho. Como ah, Pinóquio. Pinóquio. Isso. Como é que é o nome? Pinóquio. Isso mesmo, esse bonequinho de madeira. Ah, porque ela é mentirosa. Entendi. Mentirosa. Mentirosa, porque ela vive criando firula para a alma se expressar. Através de outras emanações da mesma alma que vem do espírito puro, que utiliza essa película de realidade que formata e monta toda a realidade que é a mente, para ela se comprazer e assim retimizar outro propulsos para amanhã, o Deus que cada um é, continuar emanando outras mentes de uma outra forma totalmente antagônica para começar não todo mundo de novo, ou tudo de novo, mas para continuar o eterno sendo o que ele é, sempre novo. Porque o eterno não se repete. Uhum. Então, a mente é um instrumento de prova durante a encarnação. Olha, meu filho, você está falando linguajar meio suspeito. Mas assim não dá para entender. Viu, meu filho? Então, dentro do teu linguajar suspeito, pode fazer uma brincadeira, meu? Claro que pode. Vai baixar agora um... Como se diz na Terra, como vocês pegam assim na Terra um... Um suspeito, não é isso? É. Né? Vai baixar um elemento suspeito também. Vamos ver. Então, dentro da doutrina espírita, fica perfeitinho, muito bonito o que o filho está falhando. Uhum. Entende? Mas nem a doutrina espírita é detentora da sabedoria absoluta, nem muito menos esse preto velho ignorante que vos fala. Uhum. Mas... A realidade, ela é ampla. Ampla, meu filho. É. O espírito que vim falar com você. Eita. Cheque tá certo, eu corro longe. Corre longe. Tá ouvindo, meu filho? Eu largo minhas carroças, largo meus boi e Que fico a disser mula. que o que tá certo? Que tá certo, que tá, o que tá dizendo é verdade Ah, absoluta. tá, entendi. O nego deu um parecer Sim. do nego, um ponto de vista. Que se o filho estudar, o filho até vai dizer mais claro. Olha como funciona, como realmente o que está em cima é igual ao que está embaixo. Você tem um corpo físico, não tem, meu filho? Graças a Deus. Correto? Sim, senhor. Quem é carnado tem. O teu corpo físico, ele tem meridianos. Correto, meu Sim, senhor. O filho não sabe, eu fico para ficar quieto, mas eu sei que tem. Entendi. Tem cada meridiano, dentro do organismo fisiológico, como pontos de luz, como propulsores de energia psíquica, que vão coordenando e ordenando todo o sistema ionitizado do corpo, toda a energia estática, toda a energia até mesmo radioativa, porque o ser humano tem também radioatividade, porque ele fica frio e fica quente, viu, meu filho? Vai mandando mensagem para o sistema nervoso central e assim por diante, todo o sistema glandular, para não ficar se expandindo demais. Isto dentro de você causa um efeito, correto? Causa, Sim. correto, meu filho? Sim, É uma senhor. causa. É. O efeito disso tudo é uma emanação do teu corpo para fora. Estou falando alguma bobagem, meu filho? Não, senhor. Que vocês chamam de campo aura, não é isso? É. Então, digamos que o campo aura, ele seria hidrogênio. Ele não é. Vai estar sendo simbólico. Lembra do que eu falei no começo. Por ele ser hidrogênio, o velho vai fazer um simbolismo. Ele muda de cor qualquer hora e de densidade e de velocidade da sua luz, de tamanho do teu campo aura, porque vocês não conservam as mesmas idealizações, os mesmos desejos, as mesmas vontades, e o que vocês são, no sentido de é. Vocês não ficam no é, vocês estão ou estão sendo. Então, emocionalmente, vocês vivem mudando não só as cores, mas a expressão de realidade que sai de dentro de vocês. Sai porque também vocês captam. Olha como funciona o número pitagórico. Vai e volta. Só que entre esta aura, o campo aura, o magnético, o bioeletromagnético de vocês, tem o corpo do petérico, que alguns chamam, insistem em chamar de corpo eletrônico. Alguns, viu, meu neto? Este corpo energético, ele é formatado, formado. O que é formatado, Benedito? É formado. Produzido, para ficar mais simples, tá bom, cabeçudo? Eu lixo o pensamento, eu tô aprendendo, viu, meu filho? Oh, graças a Deus. Vai lá, então. Pelas expressões das partículas virtuais, entre a partícula virtual, então seria que não existe a olho nu, nem muito menos a instrumentação física propriamente dita, só algumas quânticas aí que pode detectá-la em ondas ou impulso, tá vendo, meu filho? É. E entre o início das partículas elementares, do que vocês conhecem por ametais e metais. Ferro, chumbo, estanho e outros enchidos. Está vendo, meu filho? Então não é que esse corpo é formatado por metal. É uma energia. Por isso que a ele se adere todo o magnetismo do macrocosmo. E principalmente planetário desse de vocês. Por isso que ele tem os chakras. E por isso que os chakras são o quê? Vórtices de luz. Que vão se condensando ou se rarefazendo. Vão modulando as tuas expressões psíquicas de espírito para uma alma dentro do teu corpo físico como verdadeiro ou mentira. Real ou ilusório. Bem ou mal. Tá entendendo, cabeçudo? Uhum. Só que o nego tá falando em sentido quântico. Hoje eu vim, né, meu filho? Deixa eu ver, cientistas. Até os burros estão parados olhando para trás. Não é porque o nego tá inteligente, é porque tá difícil, porque a minha ignorância tá grande. Nossa. Mas é bom falar de vez em quando, porque os filhos entendam que isso é para todos os níveis de consciência. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Né, meu filho? Mas depois o nego volta a ser peto velho de novo, tá bom? Eu que tá brincando assim, mas é verdade. Continua sendo a mesma coisa, né, sim, meu? Sim, sim. Já é firula. Mas, ao mesmo tempo, entre o corpo físico, entre a emanação bioeletromagnética do campo aura E entre este corpo existe uma penícola chamada tela atômica búdica. Essa tela atômica búdica, ela faz o mesmo papel da penícola aquela que eu falei do começo, que vai modulando as realidades para o realismo acontecer em matéria ou em quintessência. Está ouvindo, meu filho? Para o ser humano. É esta tela atômica búdica que harmoniza ou desarmoniza o que vocês chamam de sensibilidade, sensação e impressão. E é ela que tonifica ou destonifica o que vocês chamam de aptidões medionímicas ou mediúnicas. Por que que o nego fez todo este rodeio para falar uma coisa assim? Porque o ser humano é um ser quântico. A única coisa que é tuita é o corpo, olha lá. O resto pertence ao todo. Só que o ego insiste em dizer que ele é o detentor do tudo. Do tudo que acredita real. Do tudo que acredita verdadeiro. Ou do tudo, para bem longe dele, que se faz falso ou ruim. Dá para entender isso, cabeçudo? Nossa, sim. Então agora eu vou voltar a ser perto do velho Benedito, que algumas pessoas se compras. Porque senão a roda da carroça quebra. Então quer dizer que se a gente jogar um enteógeno ou alguma substância tipo a ayahuasca na tela búdica, a gente consegue rasgar ela e ver se comunicar com os espíritos? Depende o que o cabeçudo está falando do que é rasgar, do que seria esta erva do poder para esse sentido. Ó, meu filho. Olha, só um pouquinho que eu vou parar essa carocha aqui agora. Agora eu fiquei nervoso. Olha, meu filho. Até vou respirar bem profundamente para falar de ayahuasca. Ai, meu Deus do céu. Que até então é uma erva de poder que tá virando uma firulagem. Eita. Mas olha, meu filho. O nego respeita quem trabalha com isso. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Até este negro que eu estou aqui incorporado, como os filhos entendem, ele trabalha com xamanismo, ele trabalha com essas coisas. Entregou, hein? Entende, meu filho? Tá. Não entrega aí não, porque isso é pra todo mundo, isso é principalmente pra este negro cabeçudo ouvir depois. Vamos lá, vamos lá. Tudo, e exatamente tudo, que pode ser utilizado para você inalar, tomar, comer, dentro dessas coisas que vocês fazem, que vocês dizem que expande a consciência, entende? Tudo. Só estiga. Eita. Só colabora, mas não resolve. Não resolve mesmo, meu filho. Porque se resolver é para todo mundo. Eu gosto de ver. Que vai deixar bem claro, não estou falando mal da ayahuasca. Alguns chamam de daimda, outros não parecidos. É. Tô falando mal não, meu. Não tô contra. Não tô falando contra. Tô falando no sentido sério da coisa. Porque se o filho infiltrou, gostou da palavra, meu? Filho? Agora eu gostei. Infiltrou esta palavrinha chanta do Daime e outras, furando a tela atômica, se furar já diz, uma agressão. É. Então, todas as vezes que você se comunicar com o espírito, você tem que se deitar embaixo de um tonel de Daime e ligar a torneirinha. Sim. O velho tá pegando pesado mesmo, porque tem lugar que é bem assim. Ah, eu quero falar com o espírito, hoje eu vou tomar ayahuasca. É. Benedito, isto é errado? Não. Perante o que o ego e consciência acreditam, isso é certo. Mas toda porta larga, como diz Criptorus, o precipício é fundo. Qualquer espírito de luz, ou até outras nomenclaturas, mas que indique o bom senso, que use o daime, e pode ser usado em sentido terapêutico. Está ouvindo, meu filho? É. Que ajuda. Sentido terapêutico, até ritualístico. Uhum. Não. Pela última vez, eu vou dizer, eu não estou condenando e também não estou em cima do muro. Eu estou expressando o meu ponto de vista. Uhum. Entende, meu filho? Se levar em termos de medulidade, isso eu posso falar. Agora, com os vovos. Se os filhos vão querer ver estrela, vão querer ver fogo, vão querer ver cavalalado, o problema é deles. Tá ouvindo, meu filho? Isso não resolve a vida de ninguém. O que resolve é você ser um homem de bem na vida. Uhum. Sem o daime. Sem o daime. E sem a ayahuasca. Porque se você depender de um Benedito da Ruanda, tá ouvindo, seu Edson? Eu tenho que puxar a orelha, né, meu filho? Faz parte. Graças ou a... de qualquer tipo de artifício para criar vergonha na cara, meu filho, e ser uma pessoa de bem, dependendo no sentido de vício dependente, é sinônimo que você é fraco e frágil. É uma pessoa que não tem personalidade da vida. É um teleguiado pelo Daime. Agora, se você usar isso para um processo terapêutico... De forma responsável. E de forma... Isso até eu vou usar essa tua palavrinha. Vou pegar esse ink. De uma forma responsável. Ou pelo menos ritualístico, mas que te ejeta, te limpa de certos processos através de catarses, que não vale mais a pena, para isso... Não é que eu concorde, é ser chato. Sensato. Agora, se você depender disso para ficar vendo virulinha no plano espiritual, vira palhaçada. Nossa. O circo é grande, viu, meu filho? Nossa. Mas já é verdade. Aí as pessoas podem, quem faz muito isso, não gostar do que eu vou falar. Não vai gostar, não vai gostar. Desde o mestre ascensionado ao Pena Branca, quase reencarnado na frente, isso não prova nada, meu filho, porque isto no teu âmago, no teu eu necessário, olha só, não estou falando no teu eu sincero, é no teu eu necessário, para aquele que você realmente é, para você ter paz de espírito, só existe um remédio, que é a reforma íntima. Mas agora você pode usar várias formas, como o Daime também, para te ajudar. Agora, ter isto, para tomar e ficar labutando, acelerando, dentro do teu corpo físico. Você quer que eu explique como é que funciona energeticamente a energia do Daime, meu filho? Eu posso. Vamos ver. Até então, os filhos explicam quimicamente. Mas o senhor consegue explicar em 10 minutos assim ou precisa de 2 horas? Não, meu filho. Dá para explicar até em 5. Tá. Não, é porque se não, precisar... Porque eu não vou alongar, não. Vamos ver. Ele seria, meu filho. Toda erva de poder para o xamã, o que, que é o poder a não ser o amor e o perfeito com o todo? Estou falando diretamente para os xamãs. As pessoas que acreditam que o Daime ajuda a vida das pessoas, eu acredito que elas acreditam que o mesmo faz parte de uma polaridade única chamada amor. Isto, para mim, é um fato, viu, meu filho? Não posso falar pelo Joto. Se é amor perante a minha ignorância, este mesmo amor ele vai vibrar perante ao que tu crê. Vibrar, não estou falando de sintonia, de energia. Já que o Daime vibra também em outras dimensões, eu não estou saindo da realidade da coisa. Olha o Asca. Se ele vibra neste amor, ele vai te reenquadrar, no mínimo, na paz de espírito, limpando você, livrando você de coisas ruins. Deixa eu lá, posso dizer assim para ficar mais simples. Mas, se você ficar dependente só do Daime, Daime, Daime, Daime, Daime, ou se não, o Asca, o Asca, o Asca, e não tiver reforma íntima, o mesmo remédio te envenena, porque ele te acelera, meu filho. Ele te acelera a ter só cartazes. Só cartazes de cartaz. Vomitar, fazer cocô mole, essas coisas todas. E depois sair dali, depois de 3 dias, ficar um homem briguento, incomodando Deus e todo mundo. E dá-lhe, dá-me. E onde é que fica a vergonha na cara? Eita. Mas o velho também diz que aquele que, junto com o Daime, utiliza a vergonha na cara e a reforma íntima, ele resolve a sua vida. Não pelo Daime, mas porque ele se conscientizou que ele busca a sua paz de espírito por esta mesma reforma, usando uma erva de poder que vai, no mínimo, instigar o seu amor próprio. Que é isto que o Daime faz. Fora as outras energias, os outros canais, os outros portais que se abrem, que nada mais é a hipersensibilidade que se harmoniza para aquele que busca e para aquele que não só quer, mas busca. E também coliga ao ser de uma forma mais vibrátil ou em frequência com seus mentores, e assim as pessoas viajam pelo plano astral e têm visões de vários seres que nessa dimensão carnada e nem espiritual existe, ou coexiste em si. Então o velho não está desfazendo do Daime, o velho desfaz das firulas que os filhos usam, uma erva de poder. Quem é xamã, ou quem trabalha com Daime com sinceridade, acredito que não tem o que se ofender. Eu estou falando é para os firulentos. Tá ouvindo, meu filho? Agora deixa eu tomar um golinho de café, que o velho já tá ficando nervoso. Enquanto o senhor toma, como o Tomé tá por perto, o pai Tomé, e o senhor pode acessar a minha energia, para que o estudo tem aí um ponto de referência. Eu vou dizer, quando eu tive a minha primeira e única experiência, além dos efeitos colaterais que me fazem jamais querer voltar a tomar o Daime novamente, teve uma coisa boa. Meu filho, perdão, meu filho. Uhum. Peço perdão e perdão para quem tá ouvindo. Uhum. Daime, se é feito num lugar sério, e se é com pessoas sérias, e toda a estrutura espiritual é séria, e também o sentido de ser tomado daime for sério, comumente perante todas as partes, que é espiritual, seres elementais, o nome que vocês quiserem dar. Seres elemental superior, o nome que vocês quiserem dar, devas, o nome que quiser. Uhum. Os carnados e desencarnados também, é óbvio que vai dar alguns efeitos que o filho chamou de colateral, porque está indo de contra aos teus defeitos. Então tem que te limpar. Uhum. Um efeito do teu ego vai dar. Então não é errado se sentir, como os filhos falam, mal. Entende, meu jefe? Vamos botar os pingos no G. Pode continuar, meu. Não, então. Mas, errado ou não, é muito desagradável. Mas, filho, é como eu tô dizendo. São pontos de vista diferentes. Bom, pra mim foi. Aí o que aconteceu? Pra você. Isso. Vamos dar aspas. Pra claro, você. Claro. Não tem nada contra essa erva do poder. Não, não. E me fez pensar de jamais querer tomar novamente, sei lá. E aí, só que... Só que aconteceu uma coisa interessante. Que eu senti com bastante intensidade a proximidade de uma incorporação do preto velho. Mas, meu feio, vamos recapitular a coisa. Uhum. Vamos fazer uma recapitulação. É. Essa palavra ficou incrustada no psiquismo do Shao West depois que Criptulus veio, porque ele quase explodiu os miolos do nego. Então agora o nego usa à vontade. Uhum. O Daime. Ayahuasca, né? Não, eu também. Ayahuasca, dá o nome. Eu digo daime porque também tem outros que usam assim, não é bem a mesma coisa, viu? Tá. Os filhos não pensar que o negro é ignorante, o velho sabe o que é daime e sabe o que é ayahuasca. Mas eu falo assim meio errado porque assim os povos. É, eu também. E os filhos estudam também, não para aqui por fechou? Claro. Nós estamos falando de medulidade, tá bom, meu? Isso. Então vamos achar com medulidade. Eu estou numa umbandaime. Vai estar falando assim porque esse filho carnado aqui, o Xoé, já viveu em Manaus e lá tem um banda que usa daime. Uhum. E nessa umbanda que o Jadai, meus filhos estão usando para se ligar com a espiritualidade. Olha, meu filho, eu vou falar uma coisa que vai doer em alguns. Em outros, talvez não. O Daime é um processo feito para os índios, antigamente, para ligar-se. Então, se é para ligar-se, é para ligar ele, índio, aos seus ancestrais, correto? Uhum. Não é para ligar os seus ancestrais a ele. Uhum. Se não é para ligar os seus ancestrais a ele ou as divindades a ele, para ele se ligar, ele tem que se limpar. Estou falando uma bobagem, meu filho? Não, senhor. Ou se livrar de certas coisas que o seu ego, que o seu psiquismo geral, conclui ser certo, ou intui, ou convir ser absoluto, mas é errado. Porque isto barra esta ligação fluídica com o que ele tem como divino e sagrado. Estou falando uma bobagem, meu filho? Não, senhor. Vamos pensar. Porque é bom pensar de vez em quando, né, meu filho? Hoje é um dia bom para pensar. Então, se é a base do daime isto, a base do daime não é só uma limpeza. Quem está escutando com atenção está entendendo o que eu estou falando. Ela liga. Uhum. Mas para ligar tem que fazer uma limpeza? Tem. Porque se não precisasse dessa limpeza, eu não precisaria do daime, correto? É. Para que é o daime, então? Ou para que é o ayahuasca? Fazia uma meditação, cantava pro seus orixás e já tava vendo e incorporando. É a lógica. Então daí não tá desfazendo de nada. Vamos lá. Na maioria da... Vamos botar 10 médios. 8 médios, os mentores, quando estão os médios com daime, não estão incorporados. Estão trabalhando no sistema medianímico, ajudando as propriedades mecanismentosas, repete aí, Nico. Mecânicas. Não. São medicinais do Dai, ou da Ayahuasca. Ah, medicamentosas. Medicamentosas a ter a sua função dentro dos meridianos do médium, no caso. Desbloqueando aquela coisa toda. E corrigindo alguns sistemas glandulares secundários. Entendeu, meu? A eletroquímica. Então o médium não está propriamente incorporado, ele está irradiado com o mentor e muito mais incorporado com subpersonalidades dele. que formata o tal mentor. Mas como em alguns lugares, a maioria existe o mentor, é como se fosse uma escolinha. Os mentores é uma escolinha. Então os mentores vão lá, eu posso falar porque eu já fiz isso em vários outros médios, mas como eu já disse, a minha história é como uma cabocla. A pessoa tomou o daime, aí eu vibrei no corpo emocional dela, que tem correlação com o corpo astral, na verdade, o corpo astral que tem correlação com a inteligência emocional, e assim o daime atingiu diretamente a sua frequência no sistema límbico, em toda a estrutura afetiva, emotiva, tá entendendo, meu filho? Daquela pessoa. Mas eu vi que aquela pessoa lá, por cagas d'água, é uma pessoa triste, mal amada, revoltada. Mas ela traz isso, não dessa vida, porque nessa vida ela é bem resolvida. Aí a pessoa diz, mas Benedito, tá louco? Não. No livro Mecanismo da Mediunidade e Missionários da Luz, André Luiz cita reflexos condicionados. Então o daime trabalha nos reflexos condicionados anímicos viciosos dos médios. Para desbloquear estes traumas de vidas passadas ou traumas de subpersonalidade dessa vida, para que o mesmo, pelas suas próprias potências psicossensoras, sensibilidade e psicoemotivas e anímicas, se coligarem com o divino e o sagrado, com os seus mentores. Está explicado? Está explicado. Então tá, vou só me apreciar, porque agora você pediu para mim me ligar Tomé e Tomé. Joga duro, viu, Melfi? Então foi isso que aconteceu quando eu tomei. Então você mais foi limpo de que coligado. Entenda, meu filho. O daime não atinge a alma. Pura, não. Nem a ayahuasca. Por mais que alguns xamãs agora vão dar puro, vão ver a cambaiota, viu, meu filho? Porque existe uma diferença, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Qual é a alma da coisa que nós estamos falando, né? A nossa conversa? É. Mas a nossa alma não é essa conversa. Não. Correto, meu filho? Não, isso é um efeito. Ela é diferente, não é isso? Sim, a conversa é um efeito. É isso que é a confusão das pessoas. A pessoa fala, mas a alma do meu trabalho, não. A alma do meu trabalho não é você. A alma do teu ritual não é você. O que conduz o teu ritual é a alma ritualística, correto? É. Mas a ritualística é proferida por você, mas nem sempre a ritualística que você profere, para não dizer quase 100%, não é você. Isso não tem nada a ver com crer ou não crer, com intencionar ou não intencionar. Tem a ver com é, não com ser. Tá, e então vamos aproveitar que a gente está nas ervas. Agora pergunta, meu filho, que o Diego vai responder as perguntas do feio e voltar a ser Benedetto Dario Wanda Cascarocha. Cascarocha, agora vai estar aprechado da pique. Não, mas antes da gente voltar lá, vamos falar de outra erva que é bastante comumente usada, essa eu nunca tive a oportunidade, que é a maconha. A cannabis, meu. Essa. Tem que falar o nome científico também agora, sabia dessa? Vamos falar. Tô brincando, não. Meu. Pergunte, meu. Então, o que efeito que a maconha causa assim no campo espiritual e por que ela vicia? Meu filho, vem com toda a sinceridade, olha só a nossa conversa, como é uma conversa. Quantos minutos já foi, meu filho? 49. Então, quanto tempo nós temos? Eu não vou me alongar, não, meu filho. Ah, tem aí uns 15. Então tá. Olha a nossa conversa. O velho começou a falar de cosmogênese pura, espiritual. Passou por... É isto. Este é o trabalho de Tomé de Aruanda no diálogo. Uhum. Não é agradar um. E também não é desagradar todos. Uhum. É jogar as sementes. Pega quem quer. E isso. No solo que se faz fértil e infértil. Que crê e que quiser. Correto, meu filho? Oh, graças a Deus. É este o trabalho dos espíritos neste canal. Essa coisa de estar ensinando é complicado. Estou aqui ensinando a ninguém, eu só estou falhando. É um diálogo, né? De uma forma, isso é um diálogo. De uma forma bem ignorante. Como que tu vai, Benedito de chão. É. Mas repito. Paninho de chão. Paninho de chão. Isso mesmo. Eu já ia falar, fui além do mente, né, filho? É, totalmente. Tô ficando bom nisso. A de mestre é uma coisa que me persegue e me incomoda muito. Mas, tô brincando, meu. Uhum. E não só. Graças a Deus. Tá vendo? Graças a Deus. Meu filho... Uhum. A maconha, como qualquer instrumentação química que entorpece os sentidos humanos é uma droga. Tá. Mas eu digo droga, não é me tornando uma réplica, um bonequinho da sociedade, ou de uma parte dela. Porque se você vai a alguns países europeus, tem até chocolate com maconha. O Benedito fala isso porque o Benedito vai por aí. Não é só do Brasil, não, viu, meu filho? Claro, claro. Não fico só embaixo das asas do povo da Umbanda. Eu gosto de me espalhar porque eu sou metido mesmo. É. Não prova que eu sou melhor. Não, não. Então, meu filho, eu não posso falar para um grupinho. Tem que falar para todo mundo. Benedito, teu ponto de vista particular sobre esta erva. Isso. Ela ajuda ou atrapalha? E agora? A forma que os filhos utilizam é uma droga. Entende, meu? Claro, é a aplicação, né? Princípio, já que o filho pediu, e eu sei que muitos químicos ouvem o que o nego vai falar e vai ouvir, vai comentar, os princípios ativos dela, o princípio ativo da erva, e eu estou dizendo que como vocês usam para se entorpecer, é que dá bagunça. Uhum. E eu não estou falando fumada, eu estou falando em comprimidos, em remédio. Entende, meu filho? Porque não adianta o filho fazer uma pergunta para o preto velho e o preto velho sentar o sarrafo de uma coisa que é divina. Não é a maconha, em sentido droga, é divina, mas as substâncias de cura que ela tem não pode ser descartada também. Não, tá certo. Então o velho está falando num diálogo, bem calmamente, para quem quer estudar-se. Não para quem quer estudar o Benedito. Agora, fazer uma que é um back. Não é isso, meu filho? Fazer um dois com maconha? Fazer o quê? Problema do cabeçudo desmiolado faz isso. Entendi. Aí vem aquela história, ah, mas Benedito é natural. O velho está falando assim porque esse médio, junto com outra entidade que é a Gepilinta, trata, ele não cuida. Porque nem o médico tem cachifar isso, nem a entidade também. Vai falar assim porque nós não estamos aqui para trazer a verdade. De vários seres que são dependentes químicos, meu filho. Entende? Uhum. Então, é químico também. Porque contunde. Contunde. Não interessa se o filho vai fumar e o velho não está sendo quadrado em falar isso. Para ter só um barato na vida. Que barato é o quê? Você ficar com cara de bocó que nem palhaço? É. Eu estou falando o que eu penso. Eu não estou falando o que os outros pensam. Uhum. Entende, meu filho? É. Acabei de dizer, tem lugar aí que toma até café com isso. Em alguns países europeus, no frio, faz chocolate junto com essa substância. Entende, meu filho? Mas a forma que a propriedade é usada, ativa dela, é totalmente distorcida da realidade que o mesmo divino e que o mesmo sagrado criou para assim existir. Para vocês se comprazerem. Entende? Então, meu pensamento sobre a maconha é o mesmo pensamento do cachimbo do preto velho. É o mesmo pensamento do cigarro, do Exu e do charuto. Uhum. Tem que parar com essas coisas. Parar mesmo, estou falhando mesmo. É para cutucar o que o Benedito está falando. Parar? Totalmente, meu. Porque só não parou ainda desde 1987. Houve uma conversa no astral entre uns cabeçudos aí, muito acima do Benedito, para parar com isso, porque os filhos, muitos estão tendo isso como parte ritualística, que não é, meu. Entenda. Entenda bem que esse nego vai falar, porque isso até vai dar um pano de manga agora bem grandinho, viu, meu filho? Nós usamos para limpar o campo energético. Mas tudo que for material, lê lá o livro do espírito, o filho vai entender o que eu estou falando. Viu, meu filho? Sim. Se um espírito de luz se apegar para instigar a um espírito momentaneamente, porque assim que vocês entendem, menos evoluir, e se apegar aquilo com unhas e dentes como a única salvação, é sinal que o espírito não está ajudando, está viciando. É. Nem estou falando agora de charuto, dessas coisas, estou falando de apegos. Uhum. Então você não está instigando a ele sair, você está instigando a ele se manter como está. Pensem para quem está ouvindo. Então, Pedro, vai Benedito, você, que até quem me chamava de senhor antes, talvez agora chame até de você ou de seu Edson. É. Porque se o espírito não falar o que as pessoas gostam, é o médico fingindo. Não deve mais fumar na Umbanda. Não deve chujar defumador, não deve chujar essas coisas. O senhor comparou a maconha com o charuto do preto velho no sentido de prejudicar muitas pessoas que estão ali dentro, porque vai pessoa com asma. Vai pessoas com renite. Vai pessoas com outros tipos de doenças alérgicas que não suportam o cheiro de charuto. E fora isto também, essa historinha que eu acho bonita, meu filho. Eu não estou debochando. Porque é bonitinho de ouvir o filho dizer que Exu leva tudo e foi o preto velho que fumou. É. Então, teu preto velho é um espírito mais apegado do que você na Terra. Porque se ele levou... Levou o quê? Para os seres elementais, para qual dimensão? Para onde é que foi isto? Cancelou ali, né? Cancelou o quê, meu filho? O efeito. O efeito prejudicial físico. É. Mas ainda está alimentando o pior efeito, que é o psíquico do médium, ainda usar 300 mil instrumentação para chegar no seu Deus, que está no seu coração. Através das suas atitudes de um homem de bem com a sua paz de espírito. E dali poder tirar uma cura. Não, meu filho. Dali se faz a cura. Ele não tira nada, ele é. Sim. Então, pensa no que o nego está falhando. Eu não estou sendo contra charuto, nem essas coisas, mas é de se pensar, meu filho. Será que a Umbanda, eu já falei isso em outros diálogos, desde o início, que este preto velho é chato, cabeçudo. Chato mesmo. Eu me faço chato, porque talvez eu contrarie a muitos ou a poucos. Se a Umbanda se basear só na ritualística para ela te levar ao divino, é de se pensar. Se uma entidade se utilizar só das formas, desde a incorporação a apetrecho, só dos meios e modos físicos para os filhos ver e se glorificar ou se auto-maravilhar, se maravilhar para si mesmo, não para criar maravilhas pelas suas próprias virtudes vindas da alma, mas para se maravilhar pelo seu ego e grau de consciência, o velho reitero que diz, é uma filosofia, uma religião e uma arte Umbanda de se pensar. Essa é a Umbanda que estão fazendo aí. Que qualquer um é mago por 30, 40 reais. Um diploma, né? Pesado, meu filho. Sabe por quê? O diploma do verdadeiro mago e a assinatura que vai lá perante os seus diversos embates, porque ele é um pai de família, uma mãe de família, ele é um tio, uma tia, um avô, é ser digno. Fora do terreiro e dentro do terreiro. É ser, no mínimo, uma pessoa de bem que não faça mal para os outros, começando a si mesmo, te amando, tendo amor próprio. Porque se eu me titular um pertencente ou militante da Umbanda pelo diploma, que para mim é um papel que não vale nada, para a espiritualidade não vale nada essas coisas, dizendo mago fulano de tal, o sacerdote fulano de tal, meu filho. Sim. Se a pessoa dentro do terreiro maltrata as outras e fora maldiz e faz mal para os outros, então o bando é bagunça. É. Mas eu acho muito interessante, meu neto, que esse tipo de assunto é proibido. Proibido. Os meus pretos velhos, porque tem gente que pensa assim, que estão embaixo do meu braço, que eu comprei como gesso, e eles se transformaram em gesso, porque o espírito agora é gesso. Não pode falar esse tipo de coisa, porque ele não pode pensar. Ele só pode pensar o que eu quero, ele só pode se comprazer com o que eu quero e ele só pode utilizar o que eu acho certo. Ponto. Então não é um Benedito que vai mudar um bando. Já está mudando. Se o filho notar, a coisa, o bicho está pegando, viu? O que Deus quer acontece, né? Meu filho, o que Deus quer é. Não precisa nem acontecer. É. Então essa reunião aí, que fim que deu? Falaram, não, chega. Olha, meu filho, deu um redevo. Deu. Quer ver uma coisa? O velho gosta de estudo. Ecumênico universal, o nego vai correlacionar. No livro Nosso Lar, estou correlacionando com a nossa conversa, viu, meu filho? Vamos lá. Existe uma conversa de André Luiz com um rapaz sentado numa praça. E lá ele começa a dizer que no início do Nosso Lar houve uma grande revolução em desordem por parte de alguns espíritos descendentes, eu sei de onde, de um país físico aqui do planeta Terra, mas por respeito eu não vou dizer o nome, quem quer vai lá e lê, viu, meu filho? Para não pensar que o negro é preconceituoso. Tá. E deste país tinha o costume de beber muito vinho, comer carne, essa coisa toda. Só que André Luiz presta atenção e nota que os espíritos que ele estava falando não eram espíritos obsessores. Eram espíritos militantes aos ministérios que tinham no nosso lado daquela época. Nossa. Então eram espíritos de luz, não eram espíritos sem luz não, meu filho. Porque vocês têm sem luz como espíritos trevós, mas também têm espíritos bem intencionados, ainda amarrados e apegados às coisas físicas. Não. Ou você acha que virou espírito estraladedo, vira purpurina. Salve o povo de Aruanda. E mais uma vez eu digo, eu amo a Umbanda. Se eu gostasse, eu não estaria falando isso. Por eu amar a Umbanda e amar os filhos militantes desta linha maravilhosa, eu falo assim. Não me importo com que as pessoas vão me dizer, mas falar se é bom, se é ruim. Isso vai causar uma revolução boa no coração dos jovens. Mas, meu filho, é comparar o que o Diego está falhando. Eu posso dizer até outros livros, se o filme me permitir. Eu mas puxo termina pela esse aí. Do Edson. Então vamos terminar esse. Uhum. O que é que resolutou? É só ler lá que vocês vão ver. Lê o livro, porque no filmezinho não tem não, viu, meu filho? Ah. Então lê no livro. Vão aprender a ler e sentir as palavras. Não só calcular as letras. Porque daí você pula ali as linhas. Quem só lê para calcular e nutrir para si, pula as linhas, perde o sentido espiritual das coisas e moral e apara só no sentido intelectual das mesmas. E assim impõe a sua verdade. Não expõe a verdade como é. Entende, meu Jeffrey? Então, o que é que isso ocorre, minha? Uhum. Então, André Luiz começa a ouvir a história ao ponto do governador mandar prender aqueles espíritos. Prender, está escrito lá. Você está rindo porque você sabe que é verdade isso, né, meu? Eu sei que está escrito prender. Lá, mas o senhor confirma que o que está escrito lá aconteceu mesmo. Meu filho, eu vou repetir o que eu falei no primeiro diálogo, mesmo isso. Que alguns duvidem. Claro. Este nego velho, que está fazendo um esforço, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sou espírito, eu não sou dono deste corpo, tá. Muito grande, porque eu estou contrariando o psiquismo deste médio. Uhum. Que não é disso que ele acredita não, viu, meu? Principalmente, por exemplo, ele acredita até hoje que eu sou obrigado a fumar charuto, cachimbo. Até hoje, ele vive com cachimbinho. Falou que o Benedito vai chegar, já vem cachimbinho. Entende, meu favor? Uhum. Eu, Benedito, posso limpar o ser humano, estralo os dedos. Eu trabalho com outros mecanismos que podem acionar energias elementais. Já foram preparados, claro. Estão voltando. Claro. Então o governador foi obrigado, meu filho, uhum, a prender este povo. E se eu não me engano, está escrito neste livro que ele dialogou, não foi um dia nem dois dias. Foi 30 anos, se eu não me engano, posso estar falando errado pelo psiquismo do médium, mas ou foi 30 ou 60 anos terrestres. Uhum. Com este espírito de luz, que não era um espírito trevoso, não, era um espírito de um certo grau de luz, meu filho, mas apegado a essas coisas da terra, a esses vícios, que, por último, ele teve que ser enérgico, este governador, porque eles chegaram ao ponto de abrir algumas portas do nosso lar para a entrada de obsessores. Olha onde chegou a coisa. Nossa. Está escrito lá. Eu estou falando bobagem. Tanto Chico não foi um bom médium, e como André Luiz não é espírito, tudo é balela. É. Porque as pessoas lêem os livros maravilhosos. Eu vou falar mais uma vez. É. Todos os livros de André Luiz, principalmente, deveriam ser lidos entre linhas. Uhum. Porque todos os meus diálogos, meus filhos, uhum, principalmente eu, Benedito, nessa entidade, não foge de nenhum deles. Uhum. Só que eu falo adaptado para agora. Uhum. Se você ler adaptado com os olhos e com o coração para agora, você vai ver as mesmas palavras de vários espíritos que passaram por você falando lá. Só que as pessoas calculam as letras, elas calculam querendo possuir o conhecimento, querendo deter e conter a informação. Elas não querem degustar o entendimento para simplesmente ser um eflúvio para a compreensão coletiva da verdade espiritual. É esta grande verdade que ainda se faz, tanto na doutrina espírita, como na Umbanda. Então vem o preto velho chato Benedito, que Deus de vários séculos trabalha e milita, não só eu, vovó Maria Conga, vovó Catarina, que não tem nada a ver com esse médium. Pena Branca, tá ouvindo, meu filho? Sim, a vovó Cambinda e a vovó Maria Redonda. Vovó Catarina e outros que vão trabalhando, meu filho, uhum, no oculto, antes até mesmo do Kardec Eita. ser instigado a produzir com os espíritos o primeiro livro. Eu já falei a minha história no primeiro diálogo. Eu estou muito envolvido com essas coisas. Sim, o senhor falou mesmo. Isto não engrandece este médium. Não, é trabalho. Isto só acentua a responsabilidade de todos os médiums. Todos os médiums. E reitero e digo, os mentores de vocês são muito mais luminosos do que eu. Porque neste médium eu luto e luto contra o ego dele. Não maltrato ele, mas luto contra o grau de consciência dele para me expressar de uma forma mais compreensiva. Enquanto o seu mentor que fala errado, fuma charuto, fuma cachimbo, ele não faz força nenhuma para ser pura emanação de amor. Então é sinal que tanta entidade que vos fala é bruta e o médium é cabeçudo. Mas vocês têm os valores evolutivos totalmente distorcidos. Primeiro, começa pelo umbigo e termina no bolso. Vocês têm evolução, insiste que a evolução é vertical. Perdão, vertical, tá certo. Uhum. Evolução é horizontal, meu filho. É o que você emana para os lados e para todos os lugares. Quem só se fica vertical na evolução é nariz pregado nas nuvens. E quem tem a sua evolução no sentido horizontal é coração aberto para a verdade do Espírito. Para todos e para tudo. Quem só evolui verticalmente ou anda para frente ou só indica os olhares para cima, meu filho. Ou fica piedoso para quem está lá embaixo. Enquanto o próprio Cristo Jesus e outros avatares que aqui estiveram no corpo mediunizando seus médios. Porque quem teve aqui foi o médio. Quem mediunizou foi o Cristo. Está ouvindo, meu filho? Ah, sim, conheço. Teve a compraxência, a cumplicidade de se desbruxar com amor no seio dessa humanidade, sentindo os embates em tempo real de todas as dores e sofrimentos, como um homem comum. E como ele mesmo disse, eu, Benedito, me faço nas suas palavras de uma forma diminuta e ignorante. Vós são deuses. E a casa do meu pai tem várias moradas, não é só lugares e graus de consciência. É a expressão da mente. E é o perceptível e o vício que ainda se alimenta os graus de ego apegados. Então, meu filho, eu digo de novo, vai se exterminar não só o charuto e essas coisas, como muitas ritualísticas que não há mais necessidade. Para manter a realidade do divino e do sagrado dentro do ser humano que se faz nessa encarnação como seguidores de Umbanda ou de outras militâncias que assim utilizam a pretextos. Seu pretexto maior é o amor, meu filho. Então, se eu estou errado, vocês me dizem qual é a magia mais forte que o amor não. E qual é o pretexto mais poderoso e o orixá que não se compraja, que não se compraz, tirando a sua força, o seu axé, deste próprio amor, meu amigo. É. Então, é uma coisa que demora. Por isso, para aquele que ficou assustado, já vai, talvez pensou em mandar recado para o seu Edson, ou se não, escrever coisa aí. É. Nós temos ainda 160 anos físicos para isso mudar. Você não precisa ficar nervoso, não. Uhum. É devagar, mas vai acabar, meu filho. Com certeza. A Umbanda é séria, como eu disse várias vezes, para as pessoas sérias.